titubeio foi pensado sobro. Não põe culpa no seu copo. Tá aqui com uma fala gastada, cheiro de balada, nem chupa uma bala pra disfarçar. Gastou seu batom, nem pensou em retocar. Mas as voltinhas do mundo fez você voltar. Eu vou me arrepender de não deixar cê subir, fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você, mas o seu corpo não. Eu vou me arrepender de não deixar cê subir, fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não. Do seu corpo não. Vem cá, bebê. O Guilherme Gustavo Lima, canta com a gente, canta. No seu copo. Tá aqui com a fala gastada, cheiro de balada, nem chupou uma bala pra disfarçar. Gastou seu batom, nem pensou em retocar. Mas as voltinhas do mundo fez você voltar. Eu vou me arrepender de não deixar cê subir, fazer sua roupa descer, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Mas o teu corpo não. Eu vou me arrepender de não deixar cê subir, fazer sua roupa descer, suar em cima de mim. O meu corpo joga contra o meu coração. Eu tô com raiva de você, mas o teu corpo não. Eu vou me arrepender de não deixar cê subir, suando em cima de mim. O meu corpo joga contra meu coração. Eu tô com raiva de você, mas do seu corpo não. Do seu corpo não. Do seu corpo não. Do seu corpo não, viu? Gustavo Lima, ó moleque. Obrigado, meu irmão. Obrigado, bebê. Obrigado.